Comunicação sutil com o rei dos elementais da terra, Gobi. Gob é muito mais tímido e reservado do que os outros reis dos elementais. Entretanto, seu poder é incomparável, assim como sua força. Mas ele normalmente permanece escondido em locais da natureza que os humanos não frequentam. Entretanto, se olharmos com muita atenção e se conquistarmos a sua confiança, ele pode aparecer para nós. Podemos vê-lo, por exemplo, com as costas no tronco de uma árvore, à beira de um riacho. Há muitas faces e formas de elementais da terra visíveis em meio aos muitos tons de verde na natureza. É dito que se conseguirmos capturar um olhar de Gob, conseguiremos, por um instante, entrar no maravilhamento de seus olhos amendoados. E, de alguma forma, vamos também experimentar o gosto amargo da responsabilidade pessoal. Pela ignorância dos nossos semelhantes que se empenham tanto em destruir os tesouros da Terra. Este ser silencioso e sério pode ser tão protetor quanto uma árvore que dá sombra, ou pesado e ameaçador como uma floresta à noite. Quando resolve falar, sua voz é firme e potente. E é com essa voz que comanda e chama os gnomos para que fiquem à sua volta. Os gnomos, esses pequenos seres elementais do reino da Terra. São criaturas tímidas que frequentemente aparecem para nós na forma humana. Podem aparecer saindo do tronco de uma árvore, ou deslizando pelas pétalas das flores, ou ainda saindo de trás das folhas de grama. Aglomeram-se em volta de Gob quando ele os chama, para reunir confiança e exuberância. Se diz que se formos para um local da natureza por volta da meia-noite, e se nos colocarmos a ouvir com cuidado, poderemos escutar as conversas e as risadas de suas vozes peculiares. Eles costumam caminhar com suas minúsculas lanternas à frente, e o ruído de suas conversas viaja pelo ar como o ruído de um enxame de abelhas. Algo importante que devemos saber é que os elementais da Terra e o rei dos elementais da Terra esperam ser consultados sempre que os humanos intencionam modificar ou intervir em qualquer aspecto da natureza, seja para fazer um jardim, para plantar ou retirar árvores, cavar para implantar um lago, etc. Esta é a principal razão de nós não encontrarmos mais estes seres na grande maioria dos locais onde os humanos mexem. Os gnomos, os elementais da natureza, se retiram cada vez mais, mas mesmo assim ainda podemos encontrá-los em locais onde os seres humanos os respeitam. Os espíritos da natureza incluem, além dos elementais, os elfos das árvores e das madeiras, as fadas das flores e dos campos, os gnomos que vivem nas pedras, buracos e cavernas, e todos aqueles do reino das fadas que vivem próximo à terra. Alguns dos benefícios de aprendermos a nos conectar com Gob e a trabalhar com fadas, elfos e gnomos são: desenvolver maior aterramento, maior conexão com a Terra, despertar a determinação para progredir, E junto com isso, eles nos fornecem os meios. Eles nos ensinam a prosperar em equilíbrio, a lidar com o tempo, colocando-nos de volta em contato com os ritmos da natureza. Nos revelam os tesouros da terra. Podem restaurar em nós a alegria de viver na terra. Eles têm os conhecimentos para usar os recursos naturais para curar doenças. Despertam em nós uma reverência renovada por toda a vida. Podem nos ensinar a controlar e usar as forças da terra, bem como o potencial dos nossos corpos humanos. Eles têm as chaves para a mágica, estimulam as energias artísticas e manuais, ajudam-nos a superar as influências do tempo, entre outras coisas. Vamos então iniciar esta meditação indo para um local na natureza onde possamos ficar em silêncio, sem sermos interrompidos. Que seja de preferência um local com grama, pedras ou árvores, onde você possa colocar os pés na lama ou sentir a grama próxima às suas mãos. Feche os olhos e faça várias respirações profundas. Talvez você queira sentir e cheirar a terra para se colocar em contato mais íntimo com ela. Comece a relaxar, lenta e progressivamente. Comece pelo topo da cabeça, dirigindo uma energia calmante para cada parte do seu corpo, chegando até os pés. Mas não tenha pressa. Quanto mais relaxado você estiver, maiores e melhores serão os efeitos da meditação. Agora, coloque as mãos na terra, mantendo os olhos fechados. Perceba a sua textura, a sua solidez, a temperatura. Imagine que consegue perceber um pulsar lento e profundo que parte do interior da terra. Sinta-se conectado com a terra e com este pulsar. Respire profundamente e relaxe cada vez mais, permitindo que as imagens a seguir formem-se em sua mente. Você se vê de pé no meio de um círculo de antigas nogueiras. Seus galhos grossos e troncos poderosos te impressionam. Suas cascas são retorcidas como a pele de alguma entidade gigante muito antiga. As partes superiores das raízes estão expostas, mas você sabe que elas se alongam para baixo, até o centro da terra. Ao olhar para cima, parece que as árvores se alongam em direção ao céu. Você não imaginava que elas poderiam ser tão grandes assim. É como se formassem um muro de proteção em relação ao mundo externo, como se esse círculo interno fosse um ponto de separação. Ao olhar para essas árvores gigantes à sua volta, o seu ser se preenche em êxtase. Se gnomos e elfos pudessem morar em árvores, com certeza seria nessas árvores. Elas são tão imensas que apenas uma luz muito difusa consegue entrar no círculo. E assim, você não consegue saber se é dia ou noite. Parece que você está num perpétuo entre-tempo, pois não está nem amanhecendo, nem anoitecendo, e permanece sempre assim. Então, você percebe uma suave névoa que brota do chão. Logo, a grama e seus pés desaparecem sob essa névoa. Ao se virar, você observa que a névoa vai cobrindo a base das árvores. Ao completar a volta, você percebe um rosto e um corpo se formarem dentro da árvore mais próxima. De alguma forma, você sabe que este deve ser Gob, o rei dos elementais da terra. Você sussurra seu nome e a névoa responde, movendo-se, dançando, e a figura se torna mais definida dentro da árvore. Você fala seu nome pela segunda vez, desta vez um pouco mais alto e com mais confiança. A névoa rodopia em volta da base da árvore e você começa a ver a figura se mexer. Na terceira vez, conforme fala seu nome de forma clara e forte, a névoa desaparece e Gob dá um passo para fora da árvore. Ele é quase tão alto quanto um ser humano, adulto, e está vestido com a roupa tradicional dos gnomos. Está vestido nas cores da terra, em tons de verde e marrom, e usa um gorro na cabeça. Tem cabelos e barba longos, e seus traços são escuros. Seu rosto tem traços fortes, e seus olhos investigam você intensamente. Ele pisca, amaciando o olhar, mas apenas por um instante. E a seguir, retoma a sua atitude séria. Ele faz sinal para que você se sente. E ele se senta à sua frente. Coloca sua mão para baixo e atravessa o solo como se fosse água. Ao retirar a mão, está segurando um punhado de terra. Ele diz, cada grão de areia, terra, é como uma das milhões de células que compõem o seu próprio corpo. Todos os minerais encontrados no interior da terra também existem dentro de você. Desta forma, você e a terra estão conectados. Tudo o que acontecer a ela retornará para você. Ele fecha a mão e, ao abrir de novo, você vê que a terra transformou-se num perfeito diamante que reluz e brilha, atraindo seu olhar. Ele o segura na frente dos seus olhos e, conforme olha para o diamante, imagens aparecem e desaparecem. Uma colagem em movimento de todos os abusos e agressões dos humanos sobre a terra. Você vê como num filme a terra explorada e abandonada, nua para a erosão, como resultado de muita mineração e cobiça. Vê terras agriculturáveis com solos pobres pelo abuso do uso de agrotóxicos. Vê animais e plantas preciosas e raras destruídos sem consciência pela ganância do homem. Depois vê alimentos artificialmente fortificados porque os minerais que a terra proveria são raros. Vê milhões de pessoas anêmicas e passando fome. Vê imagens de pessoas morrendo porque as ervas medicinais que poderiam curá-las já desapareceram da terra. Seu corpo dói ao ver estas imagens. A seguir, Gob fecha sua mão sobre o diamante e abre de novo, revelando areia e terra. Fecha a mão mais uma vez e, ao abrir, aparece uma rara esmeralda, rica e brilhante. Irradia à sua volta e você começa a ver novas imagens. Vê agora as entidades que regem a vida de cada flor e de cada planta. Vê seres humanos trabalhando em parceria com essas entidades. Você vê as fadas das flores e os elfos das árvores. Vê os espíritos das águas e os devas das florestas. Vê seres humanos reverenciando a vida em todas as suas formas. Vê terras desgastadas sendo regeneradas. Vê também terras ricas e férteis, e vê seres humanos vivendo em equilíbrio com elas. E percebe que as dores que sentiu antes desapareceram. Ele diz: você está conectado com a Terra, assim como tudo sobre a Terra está conectado com você. O que acontece com um, acontece com o outro. Porque somos todos parte de um todo maior. O que acontece num aspecto reflete no todo. Isso é sentido como estresse e tensão, que frequentemente são ignorados. Mas é algo real. E quando uma pessoa aprende a trabalhar com o mundo natural e seus seres de forma mais completa e feliz, isso também influencia o todo. Quando você se abre para os seres do meu reino, você abre caminho e facilita para que outros também possam se abrir. Ao desenvolver um relacionamento com os elfos e as fadas, outros sentirão os efeitos. No início será sutil e poderá ser até ignorado, assim como são ignorados os efeitos pessoais dos abusos cometidos na Terra. Entretanto, você não precisará convencer pessoa alguma, pois ao abrir-se para este reino, em algum nível, aqueles à sua volta também vão saber. Gob fica em pé e assinala para você fazer o mesmo. Ele fecha a mão sobre a esmeralda e com a outra mão pega a sua e coloca-a com a palma para cima. A seguir, abre a mão fechada e coloca uma bola de cristal perfeita na palma da sua mão. Ao olhar para ela, percebe que ela tem o desenho do planeta Terra. Ele diz: este é um sinal da minha promessa de colaborar com você, para ajudar você a se abrir para a Terra e para todos os seus mistérios. Não se deixe iludir por isto, entretanto, pois traz grande responsabilidade. Se aceitar, é a sua promessa de fazer a sua parte. Mas se você não se sente pronto ainda, ou está inseguro a respeito disso, simplesmente deixe-a no chão quando partir. Ficará aí até quando você estiver pronto. Rob caminha em direção à árvore de onde saiu. A névoa começa a subir do chão novamente, rodopiando suave e gentilmente. Ele acena e por um instante você até vê um sorriso, mas a seguir ele se torna apenas uma forma dentro da árvore. Depois, essa imagem desaparece e você se vê em pé no meio do círculo de nogueiras, segurando a bola de cristal. Você pensa sobre a responsabilidade e sobre tudo que pode fazer e toma a sua decisão. Neste momento, a imagem do círculo de árvores começa a se dissolver e você se vê no local onde estava no início da meditação.